Portal do Arrocha. Arroz. Sima! Átila Novaes. Átila Novaes. Em ritmo de seresta. Sua boca na minha, seus olhos fechados são o meu maior momento de silêncio. Sua pele suave, suas mãos que passeiam em mim, igual um vento que sopra as gotas no vale. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Um dia invade meu quarto, nem percebo que as horas que passamos juntos foram segundos. Motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. E motivos pra te amar, Cristina. Produções. O Moral do Brasil.